Acelerou, disparou, explodiu. Meu coração quando te viu. Aqui vai. Acelerou, disparou, explodiu. Meu coração quando te viu. Ah! Acelerou, disparou, explodiu. Meu coração quando te viu. Acelerou, disparou, explodiu. Meu coração quando te viu. Quanto tempo de você nem sinal. Pensei nunca mais te ver por aqui. Aparece agora sem ninguém igual. Feito um anjo, algo assim. Os meus olhos acenderam faróis. O amor por nós, você é pra mim. Acelerou, disparou, explodiu. Meu coração quando te viu. Acelerou, disparou, explodiu. Meu coração quando te viu. E na palma da mão pra ficar bonito aí vai. Quanto tempo de você nem sinal. Pensei nunca mais te ver por aqui. Aparece agora sem ninguém igual. Feito um anjo, algo assim. Nos meus olhos acenderam faróis. O amor por nós, você pra mim. Acelerou, disparou, explodiu. Meu coração quando te vi. Acelerou, disparou, explodiu. Meu coração quando te vi. Quando eu abri a porta, chorei. Eu senti o mundo inteiro parar. Coração quase na boca. Sua voz suave e louca. Não deu pra segurar. Acelerou, disparou, explodiu. Meu coração quando te vi. Acelerou, disparou, explodiu. Meu coração quando te viu. Acelerou, disparou, explodiu. Acelerou, disparou, explodiu. Meu coração quando te viu. Quando te viu. Quando te viu. Acelerou. Bom demais!